ouça aqui, me escuta aqui, desvenda e me entenda. Que não jamais me identifico com tanto problema. Tudo é um fruto de uma mente perversa, inquieta. É um ódio que nos move, a paixão me completa. Me deixa aqui, não me sinto em vida. Fotografia desta injíria não gera curtida. Ó, quem diria eu desfrutar do que eles me oferecem. Mão calejada, pele magra e na mente o estresse. Sonha periga, é mais um brilho, ofusca e me canta. Eu tenebroso, rancoroso, alma de criança. Em qual momento o roteirista autografou desordem? Agrega drama e faz bagunça na minha sinopse. Tragédia, agressão gera sequela. Cadê meu pai? Perfuração na testa, herança de favela. Fome oxida, carne faz da mente arma pra batalha. Pra cabo teste, a vida não admite falha. Ninguém notou, registro em decibéis. Pode ficar com minha herança, eu não vejo revés. Minha fobia é que um dia o morro inteiro se mute. Evolução frenética, sucumbe à juventude. De vez em quando eu tenho alma de uns 15 anos. Impaciente, inovador, então cheio de planos. Cada manhã um despertar traz a reflexão. Tenho a visão e minha canção vai passar em vão. Vira um motivo, eu vivo isso, compromisso sério. Além do cenário, fiel dá 10% pro clero. Que meu passado não ajuda, me cobra, me persegue junto remorso e adicione umas 5 mulheres. Saudade, a toda perca, guia e potência. Declínio do espírito narcótico e negligência. Cadê minha paz? Múltiplas falências foi minha resistência. Frieza na sentença foi a sobrevivência. Também fui doce como ácido e ocupo espaço. Sem brasilite no morro e sonhando quatro terraços. Se comparado com eles, a conquista é tudo. Mas pra vencer o teu monstro não se transforme. Eu não ofereço beleza, riqueza sobe a cabeça. Vejo nas noites escuras as mais brilhantes estrelas. Não era assim, confesso, no geral vejo progresso. Encorajar uma mente pra gente é fazer sucesso. Alô, alguém que me escuta nessa rotina intensa. Senti o sabor do abraço noturno, não tem recompensa. Quem dera essa mensagem se convertesse em bondade. Vejo nas trocas de olhares triste paisagem, saudade. Quem anda pelos becos não tem medo de fantasma. Quem mora na favela tem. Quem anda pelos becos não tem medo de fantasma. Quem mora na favela tem a vida parcelada. Quem anda pelos becos não tem medo de fantasma. Quem mora na favela tem a vida. Tem. Quem anda pelos becos não tem medo de fantasma. Quem mora na favela tem a vida parcelada. Quem anda pelos becos não tem medo de fantasma. Quem mora na favela tem a vida. Tem. Quem mora na favela tem a vida. Tem.